2529, solicite ao centro na frequência 135, décima 1, na alterna 136, décima 2. A secundária 1325, poderia confirmar a primária? Primária, 125, décima 1. Estou obrigado, bom dia. Linha 250, acende a indicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Voo 1888, está habilitado? Afirmo e avistando. Voo 1888, estamos torre. Na frequência 18.6. 26, bom. Por 221, estamos registrando na frequência 126, decimal 0. 126, agora. 320, tem livre pouso 90, ventando 50 graus 8 nós. Tá, 3620. Pouso autorizado, tá 3620. Pra controle? Até o 9, prossiga. 9, 8, 5, 8, 9. Salvador, objeto 5, 8, 1, 1. 1888, continua a aproximação, guardando autorização para pouso, vento 160 graus, 8 nós. Aguardando 1888. Contato radar, o 360 sai da árvore elétrica. Árvore elétrica, ascensão 360, 589. Índia Delta 90, ascensão do ponto 5062. No 888, tem livre pouso 990, vento 150 graus, 8 nós, o gol 1888. Livre pouso na 10, o gol 1888. 3620. Livrou a pista, não sei se foi. Gavi Alfa e repórter da Juliette. Alfa e repórter da Juliette. Já Delta 90, confirme nível de voo. Vai pra Vitória da Conquista, 2500 pés, ainda não? É, tá saída aqui, 2500 pés, até se complicar, mas vou ver aqui a reforma. Subindo pra 2500 pés, é isso? A primeira, a 2500, depois eu ia a 4500. Manter essa proa por mais 4 dias. Mais aproximando também por uns 10 dias. Sim. Eu vou ingressar um Airbus até o 10, após o tráfego iniciar, ok? M20, siga Juliette, portão 10, agilizando. Juliette para o 10, agilizando. 1888, ele vai pista pela direita, solo 121, decimal 9, seu solo 42. 2 a 9. Salvador, 1888, ele para a pista. 988, prossiga via Alfa e reposta em Juliette. Alfa vai rebotar. Total 99, tem livre a decolagem da pista 10, vento 150 graus, 7 nós, total. 4299, chame Recife na frequência 125.1, na alterna, 136.25. 135.1, obrigado, bom dia. Runa 982, essa notificação chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. A Tango Golf de Mike Alpha, essa notificação chegada a Man, desça para o nível de voo 070. 03-988. Controle 1998. 1998, bom, bom trabalho. Contato radar, subjou 310, saída Momo Frote. Saí para o 310 na Momo Frote, total 991. Também 6250, após etapa de ser para 2000 pés, o ajuste 90197. Web 5811, estamos recebendo a frequência 126 de final 10. Frequência 126 de final 0, Web 5811. Com 1982 autorizado direto para. Salvador, aqui na 63, no ano, para o táxi, eu tenho 167 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Galeão. 13:30, Galeão. Afirmo. Táxi aprovado, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera 10, lá a torre 198.6, transfere o ajuste 097, morro. Índia e Alfa de 26.0, obrigado, 6309. Gol 1982, desça para o nível 050982. Gol mais alto, desça para o nível 060. autorizado, VNF, para o VNF, reporte estabilizado. Oxalé 6319, a linha e decola da pista 10, vento 130 graus, 8 nós, o que negar no 0 no 7, Oxalé. Esse Nicolás 010, Oxalé 6319. Tempo para o controle? 982, autoriza a via até 2000. Fogo 982, autorizado, via 2000 pés. O ajuste é 90 na PEC. 2000 com 1017, grato 982. Sané 6250, complete aproximação, torre 18 e São Meia. Alfa, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1097. 6250, continue a aproximação, reportando no externo, baixado e travado, 6250. Abraço, Olímpica. Poxa, né, 6250, continue a aproximação, aguardando pista livre. Novembro, informe chamado para o povo. Índia Delta Novembro, informe chamado para o povo. Delta 90, reporta 60 milhas de Salvador. Boa 982, autorizado LS, reporta estabilizado. Está estabilizado no INS, boa 982. Oxenê 6250, tem livre pouso na 190, vento 150 graus, 89, tem H1097. Livre pouso agora, 6750. Olha o 6319. Decolado 56, controle 1998. Controle 198, graças a volta. Delta 9, recuperou o controle. Controle de Salvador, muito bom dia. Xanel 63, ano 1, decolou, perfil arbórico. Xanel 63, ano 1, contato radar, sou 360, sai da árvore. 360, perfil árvore, 63, ano 1. Autoriza pro agitador, dá presente pro 63, ano 1? 63, ano 1, aguarda. Gente, aguardando. 2.9. Pista aqui para utilizar, região Pessoa, 095. Estão no 7 ou no 0? Salvador, total 991, cruza 170. Corredor via corredor forte. Acionado o transponder 5123 e o controle opera em 199 decimal 8 ao Torre Salvador em 198 decimal 6. Perna 126 decimal 8. Chame a torre 6086 para o acionamento do táxi decolagem, o ajuste no 097. Só puder repetir o POB 03? Golf Mike Alpha, vista para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Opa. PSA já citou a cópia com o solo? Dois complete aproximação, torre 198, decimal 6. 286, obrigado. Oficial, Thiago, prossiga. O Gol 18, 1982, na escuta da torre. Setor norte, confere. Vem, prossiga. Prossiga novembro, Serra Novembro. Serra Charlie, gente, vai decolar com o Prado, Setor Norte já? Antes, Serra Charlie, na escuta da torre. Dado no X-Ray da 10. O Gol 1982, continua a aproximação, reporta no externo, baixar travado. Dá uma mira de externo, baixar travado, no site, em Bonora 2. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, o 1982. Batendo, 982. O Papa Romeu, novembro, é até a guarda. Chame Story, bom voo. Novembro, Serra Novembro, autorizado o táxi, reporta para ingresso 917, Novembro, Serra Novembro. Papatango Yankee, Serra Serra, na escuta. Yankee, Serra Serra, aguarda para cópia. Uno 982, autorizado pouso na pista 10, vento 120 graus 89. Livre pouso na 10982. Osarvo, pode voar posição 4, ou Oceaner 63 ou 9? Negativo, pode sair. Aí bateu o perfil, 63 ou 9? Novembro, Serra, Novembro, livre ingresso, a reporta alinhada, ponto 97. E mantém Novembro, Serra, Novembro. Alfa quente, mantenho no meu pé, corredor até o ajuste 190, 190. Alfa é ponte para o cruzamento. Papatão Yankee, Serra Serra, reporta fora do solo. Papa Romeu Novembro, Serra Novembro, autorizado a decolagem da pista 17, o vento 140 graus, 99. Pista, gol 92. Gol 1982, solo 121.9. 209, obrigado. Seu solo foi o 07, 1982. Ô Salvador, bom dia, gol 92, livrou na sua escuta. 982, bem-vindo, bom dia, prossiga via Alfa e reporte Anjo da Juliette. Alfa, Anjo da Juliette, 982. O portão previsto é 05, pode prosseguir até o mesmo, no 982. Para o 05, 982. É, Serra, prossiga. A fora do solo, procede a proa noroeste para o Bonfim. Yankee Serra Serra aciona transponder 2000 com proa norte, sem interferir com a 1735 e a 1028. Ok, 2000 com proa norte, solicita a modificação da presente a proa aqui o corredor forte, a fábrica Millennium, sem interferir aí na 190. O Yankee Serra Serra aciona 2000 no transponder e aguarda para autorização proa do litoral norte. É. Golf Mike Alpha, Golf Mike Alpha, prossiga aproximação, reporta no marcador externo, baixado travado. O Yankee Serra Serra prossegue perna do vento da 1-0, Yankee Serra Serra. Do aeroporto, se possível aproar aqui a fábrica Millennium no corredor forte. Suficiente. Mantenha em condições usuais, aguarde transferência do controle. É. Correu, 90, 90, decolou. Controle, bom dia. Papa Romeu, novembro, Sierra Novembro. Papa Romeu, novembro, Sierra Novembro, mais 5, 17, corredor forte. Reposta 20 milhas, Salvador. Vai manter meu pé? Manter meu pé. Obrigado pelo panorama. Você confirmar junto à torre aí o horário da colagem? Esquecer de mudar. Para o controle? Poderia confirmar junto à torre no horário da colagem? Serra Novembro é ao 05. Minha gratidão. Hotel Serra Charlie, aguarde. Papatango Golf Mike Alpha, confirma a intenção da, de pouso na 110 ou na 117? O Papatango Golf Mike Alpha, cancelado ao 08, autorizado base pela direita, curva esquerda, base pela direita, 107. Golf Mike Alpha, reporta na final da 107. Serra, me escuta? Correio, Yankee Serra, Serra. Correio, Yankee Serra, Serra. Yankee Serra, Serra, Serra, aciona 0137, voa 500 pés, chama controle 199.8. 0137-198, Serra, Serra. Papapá, Hotel Serra Charlie, na escuta da torre? A Tango Yang, Serra, Serra, prossiga. Está no corredor forte, vertical da...